Alô. E aí, bora ali tomar uma? Aonde? No boteco ali na esquina de casa. Moço, eu acabei de terminar. Se eu beber eu vou chorar e vou ligar. Vou, mas eu não vou beber. Vou, mas eu não vou beber. Vou beber, oi, bebê. Vem! Alô, bebê, bebê, deu falta de você. Alô, bebê, bebê, deu falta de você. De novo. Alô, bebê, bebê, deu falta de você. Oh, se deu falta. Assim, assim, ó. Alô. E aí, bora ali tomar uma? Aonde? No boteco ali na esquina de casa. Você, eu acabei de terminar. Se eu beber eu vou chorar e vou ligar. Vou, mas eu não vou beber. Vou, mas eu não vou beber. Vou beber, oi, bebê. Vem! Alô, bebê, alô, bebê, bebê, deu falta de você. Alô, bebê, bebê, deu falta de você. Vai, meu sanfone, Coquinha. Eu quero ouvir geral assim, ó. Alô, bebê, bebê, deu falta de você. Vem geral.